Esse Charlie Bravo, confirme quantas milhas do aeródromo? 9. Copiado. Chama agora a torre em 118612 para ingressar no circuito. Vitor, Charlie Bravo, vento 180 graus, 08 nós, intenção de pouso da pistola 017. Gente, já tá visual com o campo? Gente, Vitor, Charlie Bravo, autorizado base pela direita, chame final 17, Vitor, Charlie Bravo. Vitor, Charlie Bravo, livre pouso, pistão a 7, vento 180 graus, 08 mais. Gente, Vitor Charlie Bravo, solo aos 40, estacionar frequência livre, bom dia. Bom dia, TAM 3601, pronto para cópia? Pronto. TAM 3601 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Na saída da Euleda Bridge, para o Via Peslu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador 120.8, aciona 5135, TAM 3601. Já São Paulo 360, nível da Copa 10, tudo à direita, da Euleda Brinde, a pessoa 16, DHZ, 75, 1208, controle 5135, transponder TAM 3601. TAM 3601 correto, chame para pushback selamento. Camarada, TAM 3601. Salvador está 3601 para posicionamento, portão 612. Autorizado, 3601, o altímetro no 019, chame para o táxi. Autorizado, camarada táxi 19, o ajuste está 3601.